Aguardando. Web 5729 na posição Mendoza, também está pronto para pushback, acionamento. Gente, aguarde também, Web 5488 na Alfa, Otto Juliette. Mantenha a posição 5488. Autorizado. Ok, gente, uma pousada 35, mantém linha do litoral, aguarde instruções. Mantém linha do litoral, aguardando instruções. Salvador, boa tarde, 4206, passou externo, baixado, travado, visual. 4206, complete aproximação, número 1 para pouso, informa ali, pista livre, 737, iniciando a corrida de decolagem, vento 090 graus. 129, ajuste no 0 no 0, confirmando, o azul 4206. 0 no 0, aguardando o livre pouso, 4206. 1399, travado, decolagem, pista no 0, vento 090 graus, 129. Climax 320, Oceana 6321. O Vitorinho Juliette, Itapuã, com o tráfego à vista na final da 1-0. Gente, Vitorinho Juliette, mantenha a linha do litoral, aguarde instruções. Mantenha, aguardando instruções. Vitor Bravo Bravo, reduz a 1-7-0 nós. Juliette Alfa, no hotel ponto de espera da 1-0, laxa-me a torre em 1-186, altímetro 1-0, 1-0. 1-10, Juliette Alfa, 2-6, ponto de espera, tanto 3-0, 1-7. Reduzindo no 7-0, descendo para 3-5, 1-0, 1-0, sobrava o carro. Eu já tenho o plano que eu tenho aqui, 3-5-0, aceito 3-5-0, aguarda a recoordenação do nível. Juliette, prossiga base pela esquerda, pista 35, Tamari, eixo da pista 35 livre. Juliette, prosseguindo para base pela esquerda da 35, aguardando a pista livre. Ano 399, decola 52, controle 19, decimal 8. 98, obrigado, deputado. Vento Ninja Juliette, eixo da pista 35, escoto livre, autorizado pouso, vento 170 no 4 nós, Júlio. 170 com no 4 nós, autorizado pouso na 35, Vento Ninja Juliette. 9. Salvador, está 8002, atingiu no 60 restrito, formação papá. Então 8002, acendo identificação, autorizado chegada Bonfim, desça para 4000 pés, ajuste no 0 no 0. Bonfim, 4000, comine 10, altan 8002. Estilizou no localizador, pastor. Pastor 3-2, complete final. Está agora 2 milhas para o marcador. Torre 118-6. 118-6, pastor. Essa retaguarda ingressando no pátio. Já inicia no portão 612. Ok, está visual aqui com o ATR da TRIP. E aí após o mesmo está autorizado a reporte do pátio 5729. O TRIP 5219, após o ATR da companhia parquear aí à sua esquerda, inicie na remota, ok? Para o estacionamento. Gente, após a TRIP parquear aqui da companhia, iniciará o TRIP 5219. Paulo, azul 4206, livrou. 4206, táxi Alfa e chame antes da Juliette. A Alfa lhe chamou antes da Juliette, 4206. Condor 23, dá escuta para cópia. Nível 350 para Natal, via Upper Zulu 10, pista 10 com curva esquerda, subida Puca, transição Zipar, acione 5451 e o controle em 119.8, Condor 23. Pastor 32, pista livre, autorizado pouso, vento 1 no 629, Pastor 32. Autorizado pouso para Pastor 32, grato. Papa Romeo, Mike Fox X-Ray, acena identificação, autorizado, chegada Bonf, desce e mantém o 070. É, confirmando então, pode voar Bonf, o Mike X-Ray? Na proa de Alagoinhas, o Mike Fox X-Ray. Ok, Alagoinhas, depois Bonk, Mike, Fox, Action Red. Confere. Salvador, TAM 3190, informação papá. TAM 3190, tendo identificação, autorizado chegada mar e desça e mantenha o 050. 050, pode voar Duna? Negativo, é o número 2 na aproximação, mantenha a chegada. Até seguro, após o Pesulo 16, até Gulf. E em Gulf consegue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5426 e o controle 1198, Gol no 077. Dado 360 autorizado, decola no 0, curva direita, saída da EL, Lida, direto Lidev. AP November 857, AP Zulu 16, Gulf. Após Gulf, segue rota do plano, aciona 5426 e o controle em 1198. Aqui o perfil da subida é Dael Leda, negativo Lida, Dael Leda, Lidev, negativo Lidev, Upper November 857, até seguro, Upper Zulu 16, até Gruf, e após Gruf, conforme rota, Gol no 077. Exato, passou zona, Vitor Bravo Bravo. Vitor Bravo Bravo, complete final, torre 1186, bom pouso. 1186. Salvador, é o 1925, informação papá, 360 Brasília, guarde copa. Guardando, tem a saída presente, senhor. Gole. Gole, voo 1925. Senhor. Mike Fox, X-Way, confirma indicada. 250 também. Agilize o táxi por gentileza, ingresso pela Juliette, portão 01. Agilizando, Juliette 01, 4206. Volão 755, aguarde para o posto de estacionamento. Pastor 32, solo 57, local de estacionamento é o pátio militar? Afirmativo. E táxi à esquerda para o pátio militar. O pastor 32 vai estacionar ali em frequência. Sim, pastor 32, na sua escuta da corte. Se tiver, agilizando só a medida possível para livrar a pista. Afirmativo. 20, Guarulhos. 154, 3 e 20, Guarulhos. Web 5729, observe o Embraer 190 da Azul ingressando aí no pátio 1, prosseguindo para o portão 01, após táxi via Juliette Alfa e no ponto de espera torre 1186, 1010 no altímetro, Web 5729. Comi 10, está autorizada após a aeronave da Azul, via Juliette Alfa, no ponto de espera 1186, muito obrigado, boa tarde, Web 5729. Autorizado a decolagem pista 10, vento 1 centena no 4 nós. Que horas foi o plano ou notificação? Não tenho nada aqui no sistema, não. Índia November Alpha é o solo? 63321, chame Recife, 13325, quais são? 1288, alterna 1260, Rochana 6321. 1288, 260, boa tarde. Boa. Mais Fox X-Ray, autorizado a descida para o 060. 060, Mike Fox X-Ray. 5251. Gol 1755, portão 10, autorizado, puxa, acionar, chame tarde. 3217. 5 319, controle 119, décima 8, 3217. 3217. Passaredo 231, ali mantém pista 10. Ali mantém 10, 2231. 7, decolado na sua escuta. TAM 3217, contato com a da colagem, suba para 360, saída da EL. 327. MBDEV prossegue na UPE November 857 até Seguro, após Open Zulu 16 até Gulf, Gulf Romeo e Uniforme Fox Fox em Gulf, prossegue conforme a rota do plano de voo. O transponder 5426 e o controle 119, décima 8, voo 077. Autorizado o Galeão, 360, saída da EL, com curva à direita, Leda, após Leda, MBDEV, AP November 857, Seguro, AP Zulu 16, Gruf, AP Zulu 14, conforme. Gol 1077. Nosso transporte é o 426. O controle 1198. Tá, para o puxo. Gol 1077. 1139, decolagem, pista 10, vento 090 graus, 14 nós. Autorizado, decolagem, estamos 0, passaria 2231. Livre push, chamada para o táxi, gol 1077. Módulo 23, livre acionamento, parte militar, chame para o táxi. Vitor Bravo, Bravo, está ligado. Vitor Bravo, Bravo, é, prossegue o parte 3, é isso? É o voo da Gol 395, Lebron. Ok, o Vitor Bravo Bravo, mantenha a posição antes daquilo, ok? Seria o gol, no, qual é o número do voo, confere? 1395. Que é o 395, seguinte, o Vitor Bravo Bravo, prossiga seu táxi em frente, mantenha antes da Juliette. Antes da Juliette, Vitor Bravo Bravo. Bravo, Índia November Alpha, eu questionei qual o horário da notificação, confirme. Décima 8. Controle 9, décima 8, boa tarde, 2831. Boa. Esse aqui não tem recebido nada no sistema não, quem aguarde? Índia November Alpha. Passaria 2231. TAM 8002, desça para 2000 pés, ajuste 1090, livre LS, reporte estabilizado. Livre LS, 8002. TAM 3190, desça para 3000 pés, ajuste 1090, livre restrição de altitude em ITAP. 3000, livre, acho que ITAP, 1010. 3000 pés, o TAM 3190. O que eu falei, 3000 pés. Oi. 17, pista 10, curva à direita, subida gole, transição o fito, acione 5436, controle em 119.8, golo 925. Autorizado, IVA 360, planta Zulu 17 para Brasília, decolada 10, curva à direita, após saída gole, transição o fito, transpone 5436, controle após 19.8, golo 925. Eu trecho pelo ponto. Você tem que chamar a condição. Mandanal 4711, 360 para São Paulo, com Ruiz, aguarde cópia. Informação, papá. Intensidade, clareza 1. Copio 360, está pronto. Qual seria a saída? Dael. Dael Lido Bridge. Obrigado. Webjet 5729, decola 04, controle 19, décimo 8. 198, Web 5729. Somente foi um pouco baixo a transmissão, 1077. Para o táxi com 3 horas e 58, com Senado Campinas, 188 base. Ok, copiado, táxi à direita, segue o 37 da companhia, é o número 2 no ponto de espera, torre 1 no 86, 1010 altímetro, voo no 077. Segue o táxi da companhia à direita, número 287, voo 1 no 077. Vitor Bravo, Bravo, ingresse pela Juliette, portão 10. Juliette, portão 10, Vitor Bravo, Bravo. Salvador, trip 54, 15, informação, papá, autorização Ilhéus. 5415, mantém escuta e aguarde copo. Salvador, Elton 8002, 66 de terra, visual. 8002, complete aproximação, aguarde formação de pista livre, o número 1 no parapouso, aeronave ATR, Fiat Vip iniciando a corrida, vento 090 graus, 1612 nós, ajuste 1000. Guardando pista livre, 8002. Sequenciamento direita para o 230, limite localizador. Direita 230, Mike Fox X-Ray. Pra que horas? Eu não tenho no sistema aqui não, ok? Eu tô em contato com a sala IS, só um minuto. Trip 52119, decola 06, controle 119, decimal 8. 198-5219. Tá 8002, pistol livre, pistol 12, pistol 0. Livre, pistol 10, 8002. Prossiga, passarela 2231. Poderia coordenar, por gentileza, direto Barreiras, 2231? Agora. Certo. Configura nave que chamou o controle no 11935. 5219, chame na frequência 1198. Ok. Confirme a proa ideal da presente para barreira. Controle Salvador, trip 5219. Contato radar, proa para 200, saída gole, trip 5219. Vindo para 200, saída gole, 5219. O passarei 2231, confirme a proa ideal para barreiras da presente. 300. 200. 300. Voe direto barreiras, o passarei 2231 autorizado. Direto barreiras, grato, 2231. Densidade Clarisa Uno. Bom, recebe agora com o Pantanal 471 para qualquer. Agora alto e claro. Está autorizado o Pantanal 471 para São Paulo Congonhas, nível 360. Decola da 10 com curva à direita, subida da El, Leda após Leda, direto Bridge. Em Bridge prossegue na UP Zulu 16 até BH, pelo Horizonte. Bravo Hotel Zulu e após, conforme rota do plano de voo. Senhora 5445, controle 1198, Pantanal 4711. Autorizado 360 São Paulo, decolada 10, curva direita, Dael Leda Bridge. 5445, nosso transponder, vai ser via UPS Zulu 16, BHZ após rota, 19.8 ao controle. Pantanal 4711. Correto, chame para acionamento pushback. Chamarei. Pouso. Controle Salvador, Webjet 6720. Web 6720, sendo identificação, autorizado chegada bom, fidência para 4 mil pés, o ajuste 1090. Ok, para 4 mil pés, 1090 na bomba. O Papa Romeo Índio November Alpha para cópia. Voo local com sobrevoo em Valença, 1000 pés, decola da 107 com curva pela direita, corredor José Caixa Pregos. Acione o transponder 0131, o controle em 119.8 e a torre em 118.6, Índia November Alpha. Na corrida de decolagem, vento 1 no 612 nós, ajuste no 010. O POB? Correto, chame a torre 1 no 86 para acionamento, Índia November Alpha. E para acionamento, localizador Mike Fox X-Ray. Sente complete final, guardando transferência de comunicações. Correi. Trip 5219. Táxi via Alfa Juliette, portão 11, portão 8002. Alfa Juliette, 11, portão 8002. Sola Pantanal, 479. Prossiga. Acionamento na posição 09, transferir o pushback. Felicito. Ok, aciona na posição e chame para o pushback. Chamarei pushback, Pantanal 471. O trip 5415, copia? Copiei, prossiga. Salvador Ilhéus, nível 160, decola da 10, curva à direita, subida da El, Leda, após Leda, direto Ilhéus. Acione o transponder 5474, controle 119.8. Então será conforme, nível 160, com destino a Ilhéus, a partir da pista 10, curva à direita, para a saída da El. E após Leda, direto Ilhéus. 5474, transponder 198, será o controle de saída. Correto, chame quando pronto. Amarelo, senhor. O pago pela torre? Da El, Leda, Bridge. Ele mandaram direto da El, Bridge. Então tem Leda no meio aí. Iremos coordenados junto à torre, o Web 5729. Sente, também indo pra Leda. Gente, iremos coordenar com o Recife agora para o Web 5729, o Abride, é porque na ficha do senhor tinha da El Leda Abride. Autorizado, time táxi. Enviando o camarada táxi, vou mandar ver. Mike Fox, Texas, chame torre, 1186. 1186, boa noite. 1223, autorizado o cruzamento do A1028. Mantendo a minha escuta, prossegue via Delta e Alfa até o ponto de espera da 10. No ponto de espera, transfere para a torre 1186, altímetro 10. Delta Alfa na escuta, quando o ponto de espera 1186 com 1010, com 1223. Pushback, Pantanal 47199. Vamos agora com Recife, ele é autorizado a presente Web 5729, voa Bridge. Direto Bridge, obrigado, Web 5729. Chama mesmo na frequência 133.25, alternado no 251. 3325, 251, boa tarde. Alô Salvador, então 3190, livrou na sua escuta. 3190, táxi via Alfa e chame essa Juliette. Alfa, chamando antes da Juliette, 3190. Tá pronto, 1077, autorizado a decolar de pista 10, vento uma centena no 4 nós. Desde decolagem, volta 07. Autorizado ingresso, reporte alinhado pronto para decolagem, Índia November Alpha. Mike Fox, Watch X-Ray, pista livre, autorizado pouso, vento 1 centeno no 49. Centro e livre pouso, Mike Fox X-Ray. 1077, decolas 14, controle 119, decimal 8. 1198, controle, obrigado, boa tarde. Boa. O Web 6720, desça via para 2000 pés, ajuste 1010, reporte estabilizado. E 2000 pés, 1010, reporte estabilizado. 4, com 925, com 185 a bordo, 3 horas de trilha de autonomia, alternando com o fim, pronto para o ataque. Tá um pouco baixo, comandante. Eu entendi 185 a bordo, 3 e 10, é isso? E qual a autonomia? Alternativa? 3 e 13, senhor. Alternando com fim. 3 e 13, isso? 1601. Ok, copiado agora. 3 e 13, 185 com fim. Taxa à direita, ponto espera 0118.6. Agora o 925. 925. 1010 o altímetro. 1010. Índia November Alpha autorizado a decolar pista 17, vento 1 centena no 612 nós. November Alpha. Então 3190, agiliza o táxi até o portão 06. Vai agilizar 06. Solo 16, ao livrar direita, solo 121 no décimo 9. Hector Reis, boa noite. Boa. Ataque de Pantanal 4711, pelo meio de 185, 350, Galeão. Iniciando, Condor 2, 3. 4711, táxi autorizado, porém observe um 320 da companhia ingressado no portão 06, após siga o táxi, via Juliette Alfa no ponto de espera 118.6, 1010 o altímetro, Pantanal 4711. Autorizado o táxi, precisando o colega, vai ingressar no 06, Juliette Alfa, chamando 18.6 e altímetro no 090, Pantanal 4711. Solo, mais próximo também, posou, livrou. Ok, vai prosseguir para qual pátio, o de estacionamento? É aqui do pátio da Direção Geral, pátio 3, do lado do que pode ser. Ok, ingresse à esquerda aí pela quilo, atenta ao sinalizador, Mike Fox X-Ray. Confio para a torre. Vou 1925, senhor, pode esperar dar 10 próximo. 1925 ali, mantém pistão no zero. Ali mantém pistão no zero, 1925. Quatro, dois, zero, meia, Salvador Recife, 370, copia? Copia, senhor. Ok, 370 para Recife, uniforme ISC 58, pista 10, curva à esquerda, subida Pulca, transição Caju, transponder 5503 e o controle 1198, azul 4206. 370 por ISC 58, decorra 10 com curva à esquerda, Pulca, Caju. 5503 e o controle 1984206. Me corrija apenas o nível, por gentileza. Senhor, 370. Correto, o portão é o 01? Afirma, pole position. Chame para o posto de estacionamento. Já lhe chamo, obrigado. 50 Puka. 1925, autorizado a decolagem, pista 10, vento 1 centena no 4 nós. Decolagem 1-0, gol 9-2. Preciso reportar estabilizado no 601. Está estabilizado, 6-2-0. 6-2-0, completo final, torre 118.6, bom pouso. 118.6, obrigado. Passagem Pantanal 4711, no ponto de espera da 10 pronto. Pantanal 4711, boa, mantém um ponto de espera, aguarde para o decolagem. Mantém a espera da 10. Correio, Salvador, WebJet 6720.